Pedro, queres tu apresentar o conceito ou apresento eu? Podes apresentar tu, não, não É sei, não combinado sei. com os dois combinados, ou é que não sei? Não, Fogo. só se não souberes ler, porque das 17 vezes que mandámos o documento. Eu não vi, não vi, não abri. Pronto, para fugir um bocadinho Não pode ser muito eufórico. Não é? Quer dizer, Sim, Miguel, não. controla a excitação, Estás faz favor. completamente fora do. En las nalgas de mandarín. Para fugir um bocadinho aos tops que nós costumamos fazer de melhores do ano, neste caso seria então os melhores filmes de 2023, decidimos fazer o. É que um gajo diz isto sem se rir. Os filmes mais ou menos, os melhores filmes mais ou menos de. Eu li que vocês Os escreveram, filmes mais mais ou melhores ou menos. menos. Sim, são os É melhores melhor filmes mais ou menos de 2023. Exato. E. Mas é os vistos em 2023 ou os 2023? Não, aquilo que Os vamos melhores já. filmes mais ou menos que saíram em 2023. Agora temos que ver se estrearam em sala, não é? Se foram os mais ou menos estreados em sala. Pedro, como é que é? É os que têm 2023 no Letterboxd. Pronto, é isso. E acaba-te já com Ah, este. então, como é que eu procuro isso já? Deixa lá ver. Cada É que um não faz um tenho. topzinho 5 dos melhores filmes, mais ou menos. Eu posso começar com. Deixa cá ver o meu quinto lugar. Filmes mais ou menos. Então, olha, em quinto lugar tenho o Renfield com o Nicolas Cage. Ah, Viram? pois Não. vi. E então, concordas que é mais ou menos? Eu acho que é menos, se calhar um bocadinho mais ou menos, porque esse filme tinha tudo para ser um filmão do caraças, não é? Tinha, pronto. Tem o Mas. Nicolas Cage naquele estado que nós gostamos dele, não é? Como aquele outro filme parvo também do vampiro. Como é que se chamava? Que ele faz o abecedário em ácidos. Como é que é? Opa, já não lembro desse. O Beijo do Vampiro, uma merda assim qualquer. Ah, Sim. sim, pensava que era destes agora, maluco. Não, não, aquele é mais antigo. E aqui, pronto, aquele é o Conde Drácula, não é? Isto é um filme sobre o ajudante do Drácula, mas assim, numa versão um bocado super-herói. Atenção que Super-herói das trevas, não é? o ajudante do Drácula, se vocês se lembram do Drácula de Bram Stoker, por exemplo, que é aquele gajo que depois está numa prisão a comer insetos, sabes? À janela, a chamar o. Esse é o Renfield. Sim, exatamente, sim. Mas aqui É tipo o Igor, não é? Do Frankenstein. é um Renfield mais jovem, não é? E mais Sim, sim, sim. super-herói, e depois come uns insetos, não é? E fiquei com super-poderes e não sei o quê. Pá, o filme poderia realmente. O filme tem algum potencial, tem alguns momentos engraçados. O Nicolas Cage está bem, o mocito que faz de Renfield, que é o. Como é que se chama este moço? O Nicholas Holt. Também não é mau de todo, mas depois há ali, eu achei primeiro as cenas de luta e de violência estão todas muito Sim, é muito assentes digital, naquele sangue CGI que acaba por tirar um bocado de orgânica à experiência, e eu acho que o filme perde muito por isso. Vê-se muito bem que foi tudo adicionado depois, o que se pedia ali numa certa violência mais. mas até dá a ideia que tem montes de cenas que lá foram metidas, não é? Sem fazerem parte, se calhar, do guião original. Também, Isso também, também, sim. tem essa sensação, fica aquela sensação de que está ali uma miscelânea muito, muito bizarra. Sim, é Depois isso. isso. Não percebes bem se o filme quer ser uma comédia assim negra e violenta, ou se quer depois também jogar mais no campo dos super-heróis. Acaba por se perder um bocadinho, e por isso é que é um filme mais ou menos deste ano. E podia ser um filme do caralhão, não é? Epá, Se podia, fosse sim. mais simples, mais focado. Este Chris McKay já tem algumas provas dadas, nomeadamente O que é que ele fez? fez aquele filme The Tomorrow War, que é com time travel, É com o. malzinho. Não é mal de todos. Não é mau todo, não. E fez O o Tomorrow War é aquele filme de 5 horas The Tomorrow War com o Star-Lord, que com está na Star-Lord, Amazon. sim. Eu nunca vi. Depois conhece a filha e. Não sei, pá, é grande, não é? Foi uma enorme. O filme é, mas vê-se bem, por é acaso. Grandinho, mas vê-se bem, sim. E depois fez também um filme da Lego, o Lego Batman e não sei o quê. Mas pronto, estava à espera de uma coisa melhorzita, mas também não é um filme mau, é um filme que se vê, pronto, que podia ser melhor, mas também podia ser uma cagada maior, por isso está aqui neste limbo, não é? Espera aí, eu preciso saber as regras do jogo. Os filmes mais ou menos é de quê? De 2,5 a 3,5? Mais ou menos, mais ou menos está na tua cabeça. Tu é que tens que ver, não é? Tu para não, mim, não tens, eu vou considerar os filmes de 2,5 a 3,5. Para ti não é mais ou menos? É, não, é que 2,5 a 3,5 para o Miguel, por exemplo, são filmes espetaculares. Sim, é, por exemplo, 2,5 ao Mean Girls, né? Que é um filme de alguém. Este Reinfeld deste quanto, Miguel? 2,5. 2,5 é o topo do teu filme, mais ou menos. Né? É entre 1,5 e 2,5 para o Miguel. Eu nem sei que tá bem, olha, acho que o filme mais ou menos que eu tenho aqui, dentro do mais ou menos, o mais médio possível, é o Indiana Jones, que foi o que eu pus, mas já falámos dele, portanto. Acho que é aquele 3 estrelas que eu estava com medo que fosse muito pior e já nem tinha expectativas que conseguisse safar como safou nos limites mínimos. Tendo em conta que a comparação com os 3 primeiros é sempre para... Mas o Indiana Jones leva 3 estrelas, mas uma estrela, 1,4, é de nostalgia. De nostalgia, né? Sim. Mas comparado com o quarto, né, que só o Miguel é que acha que é melhor do que este. Não, o Pedro também concorda comigo. Eu fiquei... Mas achas que o 4 é melhor do que este? O 4 é igualmente mau, mas o 4 tem uma coisa que ninguém lhe tira, que é aquela fotografia do Steven Spielberg, não é? Tu se vês a primeira cena... Aquela primeira cena dos carros a ultrapassar uns aos outros, do 4, pá, aquele merda cheira a Spielberg, né? E este não tem isso. Não, este falta-lhe logo. Não sei, eu já apaguei da memória o 4. Vi uma vez e eu vi passado uma semana ou duas com o meu puto. Eu não vi todo, mas vi grande parte e achei melhor. Isto é mesmo assim, o cinema hoje em dia é assim. Cada sequela faz-te apreciar o filme anterior. Depois tem que voltar então ao 4 para ver se aprecia um bocadinho mais. E tu, Pedro, o que é que tens aí no teu top mais ou menos? O quinto, tu já disseste o teu? É o Indiana Jones? Eu posso dizer, é para dizer quantos? Posso cinco. Dizer já todos, se quiser. Ah, 5? Não. 5 é muito, 3. 3 cada um. Bah, eu tenho, deixa-me ver. Eu diria aqui neste limbo. Eu posso já começar, posso já começar pelo Saltburn. Que vi também há muito pouco tempo. Vi para aí aqui há uma semana e meia, duas. Sabem qual é? Sim. Sei, mas não vi. É o Man the Pillar, não é? Sim. Dançar. Pá, aqui é um filme sobre um gajo que tenta subir, não é? Um gajo que trabalha, estuda numa universidade, Yale, não é? Uma coisa assim, uma universidade prestigiada, prestigiosa, de prestígio, inglesa. e junta-se um gajo lá da nobreza, de uma nobreza muito esquisita, que só existe na cabeça das pessoas que escreveram aquele filme. E depois, pronto. O que é que acontece em relação a este filme? Isto, pronto, vejam, porque isto é mesmo, é telenovela mexicana, não é? Voltas e vira-voltas. É um filme lindíssimo. É o, se calhar, o filme mais bonito do ano passado. Do ponto de vista da fotografia, pá, é uma coisa impressionante. É pérolas a porcos mesmo. É, pá, o filme é filmado como se fosse para ser o filme do milénio. Depois a história, pá, é uma porcariazita de uma telenovela mexicana com voltas e reviravoltas, só falta aparecer lá a Jessica Fletcher no fim, como disse ela, porque até a montagem a Jessica Fletcher tem. Pá, desde os personagens são completamente irreais, depois tem uma ou duas cenas de choque, só pelo choque, que o Carlos já deve ter ouvido falar, não é? Que é um gajo a fazer. Sim, um... já ouvi falar. E fiquei sem vontade de me ver. Pá, pronto, mas isso não tem nada. Essas cenas não contribuem, outro contribuem não, zero. Testam bem, não é? Epá, é um filme. Pronto, é bonito. Enfim. Não, e é, não muito, bonito, e é muito derivativo, não é? Tipo, não sabem o que é que quer ser. Não vai a lado nenhum. Se queres ter um próprio filme com um plano. Até o próprio personagem não sabe o que é que quer, não é? Nem se sabe o que é que ele vai fazer. Exatamente, mas, sim. Este filme só é mais ou menos. Tá. Só é mais ou menos porque é mais da cinematografia e menos da, do resto, não é? Acho que ela tentou pôr uma série de elementos com aquilo que parecem quase dois guiões um bocado misturados, não é? Porque sim, funcionava muito bem se depois não tivesse ali dependente daquele twist que acaba por ser muito tirado do cu e muito forçado, pelo menos daquilo que ela... que ela te mostra durante o filme todo, não é? É um twist, não faz depois falta nenhuma, não é? Depois nem sequer encaixa naquilo. Não, não encaixa em nada, não. Que começa, não é? Começa com muito esperado que eles não fossem por aí, mas pronto. Mas é ela, bem. Emerald Fennell, tem o filme anterior que eu gostei bastante, que é o Promising Young Woman, e este é como tu dizes, visualmente é muito bonito e tem assim músicas e momentos musicais. Sim, sim, sim. Do ponto de vista artístico, não é? Toda a parte artística é mesmo até o set design e tudo. Sim. Agora a parte criativa do ponto de vista das narrativas e da direção. Os atores também fazem o que podem, não é? Que também não se pode fazer muito mais. Bom, Miguel, 4. Sou eu? És tu? Então, olha, uma comédia romântica que é para isto também. Tem de ser. A Barbie. Tens alguma comédia romântica que é mais ou menos? Tem. É o Oppenheimer. Exato. O Oppenheimer vai ganhar os Oscars todos, pá. No dia pois, estava a pensar já estava nisso. Assim. Não vos deixa um bocado, não sei. Epá, não eu sou a única coisa que me deixa esperançoso no Oppenheimer é que é o filme que abriu a vontade do meu filho de ser de ir para a física. Pronto. E eu estava a levar isso muito a sério. Já tem valor. É, só por aí. É até o primeiro teste, ou o segundo. Que era a vontade do filho do Pedro que conheceu o Nolan, que era para o pai de grandes coisas, mas afinal, não é? Ser padrinho de casamento. Chega, com a música do Hans Zimmer, não é? Exato. Bem, então, este filme é da Netflix, acho eu, e chama-se... Começas bem. Love at First Sight. Já ouviram falar? Love at First Sight. Mas deve haver pai 30 filmes com esse título, não? Mas se fosse ao Letterboxd, ele ia ser 30. Opa, no mais genérico não podia haver. Isto é uma chavala e um chaval que se conhecem no avião e pronto, e depois aquele pinta clima e eles na saída, depois no aeroporto, tentam trocar número, mas aquilo desencontram-se. Epá, e depois separam-se e depois o filme é mostrar cada um deles e a forma que eles encontram de se tentar voltar a conhecer. E... a minha pergunta é, mas porquê que tu viste isso? Foi tipo, decidiste? Mas sabes não é que isto parece? Nada? Assim, sem ser nunca ter visto nada, parece o Up in the Air, não é? Do Jorge Clooney, só que a ver se é para a meia-idade, é para os... Mas o Up in the Air era uma cena mais a nível de laboral, não era tanto a nível amoroso, não é? Porque não, mas eu... Mas tem que despedir as pessoas e aquela coisa de viajar um lado para o outro para despedir pessoas. Porque já não tinha 17 anos, não é? Não, pronto, eu vi este filme porque tem uma atriz que eu gosto, que é esta Hayley Lou Richardson. Não, então foi porque tu é que decidiste ver. Tinha uma atriz de três nomes e tu ainda foste obrigado pela tua mulher nem fosse a esposa. Não, foi que eu pensei que ia ser a desculpa que ele ia dar, mas não, ele decidiu ver que tem uma atriz de três. Obrigou a Liliana a ver. Depois tem ali um certo toque. Miguel, vamos falar de clássicos dos anos 60 e 70 que tu não viste para ver este Love at First Sight por iniciativa tua, amiga. Queres falar disso? Até este filme também não me ocupou assim tanto tempo, acho eu. Já não me lembro. Mais ou menos. Vou ser o mais honesto possível, Miguel. Eu quando olhei para estas duas estrelas e meio que deste este filme, fico com a clara sensação que tu querias dar 4 ou 4,5, mas tiveste vergonha. Não, tu, quando não gostas, tu dás logo uma estrela de raiva. E portanto, tu deste 2,5, um filme destes, foi mesmo aquelas 2,5, porque é quase 4 estrelas e meio, mas não podes dar mais. Este filme deixou-me bem disposto. É um filme que me trouxe algumas memórias de comédias que eu gosto, nomeadamente inglesas, e tem assim um certo charme, mas depois não é muito mais do que isso. Ou seja, não é um filme nada. O primeiro comentário que dá no Letterboxd é: este filme grita publicidade de um seguro de vida. Eu acho que devias ver, Carlos. Tem aviões e... Se tem aviões é logo um princípio para eu ver. Opa, tem alguns momentos assim caricatos, engraçados e personagens com... com alguma dinâmica e coisas castiças. Agora, pronto, não consegue ser muito mais, não consegue ser memorável, pronto. Daí está na minha Tem lista dos alguma mais ou pitada de thriller erótico ou não? menos. Só para saber Nada, se posso, nada, nada. me Pois é, tirar. Netflix, não é? Nada, Nada? nada, nada. Então pronto, então Esquece. não sei se vou lá. Não sei se vou, Miguel. Confio em ti, Não, mas não vou lá. Carlos, com estas novas, com o remake do. Não vou fazer Marés Vivas novas? Ou é a pessoa minha? Não Não fizeram faço ideia. aquele Marés Vivas horrível com o The Rock, né? The Rock, sim. Não, mas Que é sério. o CDM. À série, não faço ideia. Não Não sei, sei. deve ter sonhado. Desde que Mas saiu uma o. das minhas resoluções de 2024 é que eu só vou ver filmes antigos. 80, 90, não vejo nada recente. Estás a falar a Portanto, sério? estou a falar a Vais sério. fazer o top E tempo cupido. 2024 com filmes dos anos 50? Com filmes dos anos 90 e 80, sim. Que Pronto. grande o O Ismael. passado não é passado. Já fiz uma watch list de 50 filmes para 2024, todos Eu também, pré-2000, por acaso, portanto. ainda ontem saquei o Notorious e o Rebecca do Do Hitchcock. Hitchcock. Ok. Uhum. Pensei Para ver que se era o este mundo. Notorious sobre o Notorious B.I.G. Não há um Eu dessa lista. agora comecei Ah, uma sim. trilogia que é Turbulence. Já viram algum filme dessa trilogia ou não? Não. Com o Ray Liotta. O Ray Liotta no primeiro, depois o segundo e o terceiro acho que são Mas é que mais é baratos. Disaster Movie? É num avião, sim, num 747, no meio com São três? terroristas e no meio de uma tempestade. Ah. Gostei do primeiro, por acaso não está nada mauzinho, digo São já. três? Tem o Brendan Gleeson. O Brendan Gleeson é um dos vilões. Ok. E foi uma boa surpresa. Mas pronto, mas vamos voltar ao nosso top mais ou menos. Estou a gostar muito e gostei de ver o Miguel a tentar desculpar porque é que viu uma comédia romântica da Netflix. Antes que nós Tentaste, fôssemos Miguel, mas ver, não conseguiste. antes que tu fosses lá sacar nabos da púcara de um perfil dele, Exato. já meteu alguma coisa Decidiu dentro. logo entregar de mãos dadas. De peito aberto logo este filme. Está bem. Bem, eu vou para o meu segundo do top mais ou menos, portanto, todo de três estrelas que eu tenho aqui, que é o último filme do Friedkin e do Lance Reddick. Também saiu. Este até acho que foi nesse Showtime, tenho ideia que vi. Não sei se saiu no cinema, acho que não saiu no cinema. Pode haver Como é que malta, se chama? amigos que viram. Friedkin. The Kane Mutiny Court Martial é o nome Ah, não original, não faço ideia se teve título português ou não, porque eu tenho ideia que isto não estreou nos cinemas. Ou se estreou, pelo menos não dei viste conta. com Não vi. uma VPN, Não, vi no Sky Showtime. não é? Ah. Estava lá e vi que era o último do Friedkin e decidi ver. E, epá, e é um filme de tribunal puro, passa-se todo, 99% do filme passa-se no tribunal. Filme que, se não tivesse os nomes que tem, não fosse do Friedkin, passaria completamente para este radar, porque não tem meios, por exemplo, o budget devia ser muito pequeno, porque eles nem sequer fazem reconstituições, apesar de estarem a contar uma história que aconteceu no mar, num barco, num navio de guerra, etc. Eles não fazem qualquer tipo de reconstituição ou de memória passada que tenha acontecido no mar. E é um filme por tribunal que parece ser editado a sapateiros, parece que tiveram 5 dias para fazer aquilo tudo, filmar e tratar de tudo. Portanto, é um filme que se não soubesse que era de Friedkin, nem dizia. Dizia que tinha sido um tarefeiro qualquer da Netflix que tinha feito isto. Mas depois é um filme que a história é interessante e que tem uma cena final que passa o filme vai da estrela e meia para as 3 estrelas, que apesar de não ser completamente inesperado, ou seja, há ali uma reviravolta narrativa que nós já estamos mais ou menos à espera que aconteça, mas que é muito bem interpretado. Eu agora tenho que relembrar aqui o nome do ator que me encheu as medidas, é o Jason Clarke, que é o advogado de defesa aqui do gajo que é acusado pelos militares de ter desrespeitado o grande chefão que é o Kiefer Sutherland, que era o Mas o grande chefão Jason do Clarke navio. é um Terminator, não é? O Jason Clarke Terminator. É o Humberto Bernardo. Não, não é esse. Não, são todos iguais. Deixa lá ver. O Humberto Jason Clarke foi é aquele Terminator em Terminator algum filme? Acho que não. Ah, o Humberto foi. Bernardo. É capaz, nestes mais recentes, né? É capaz, é No capaz. Era aquele de Genesis. metal. Era o John Era o Connor John de Connor metal líquido, Terminator. não Não, é? Não vamos falar sim. Agora. disso. Não, Sim. não vale a pena. E pronto, e é um filme, pá, muito. Acho que podia ser um grande filme se tivesse saído do tribunal, ou seja, se tivéssemos tido as cenas que se passaram no barco e aqueles conflitos todos que eles depois relatam. Mas mesmo assim foi um filme que não fiquei triste por ver, e pronto, e para cumprir aqui com com a filmografia do Friedkin e até para dizer um adeus sentido ao Lance Reddick, que é um ator que eu gostava muito por causa do Fringe. Foi um ator que eu descobri no Fringe e que fiquei fã dele. Apesar de ele já ter uma carreira, já o tinha visto em muitos filmes dos anos 90. Ainda agora vi um hoje, que é o The Siege, com... Mas quem? Ai, com o Bruce Willis, o Lance Reddick, que é o gajo do, que também entra no John Wick. Pensava que era o... Negrão, o careca. O do Fringe. Sim, o do Fringe, exato. Negrão. E pronto, e é engraçado porque tem estas duas coisas. Ele é o juiz daqui, o Lance Reddick é o juiz neste filme. Nunca tinha ouvido falar disto. É um filme que se passa bem. Sim, passou muito debaixo do radar, por acaso não apareceu ali nesse caixa Showtime, mas eu nem sequer tinha, só depois de descobrir é que fui ver que havia essa novidade de ser o último filme do Friedkin. Que cena, não sabia mesmo. E portanto, boa dica. Pronto, tem essa curiosidade. Mas é um filme muito mais ou menos. Pronto, então, é mais nem está menos. No nosso top, não é? Exato, faz parte do target. E tu, Pedro, diz-nos lá o segundo mais ou menos. O segundo mais ou menos, vou eleger, e até para despachar para não falarmos disso, já falámos, o The Killer. Ok. Ui. Também entraria no meu mais ou menos se não estivesse no meu top menos. Ah, mas teve quase a entrar no mais ou menos. A minha crítica no Letterboxd é Extremely Average. Basicamente é o top dos mais ou menos. O conceito, exato. E para mim acho que foi a desilusão do ano que eu tive, porque eu sou um mega fã do Fringe. Não sejam exagerados. O filme é bem bom. As expectativas eram altíssimas mesmo. Eram, eram. Mas houve muita gente que ouviu o podcast e me veio chatear por causa disso. Mas o Rui estava muito zangado com vocês, pá. Estava. Mas não só. E com razão as também. As expectativas eram tão altas que eu fiz uma coisa que raramente faço. Foi ver fui ao cinema ver de propósito e o filme até estrear passado uma semana ou duas na Netflix. E, portanto, sim, não se pode também dizer que foi a minha desilusão. Procura de porrada, eu gosto muito do Fincher e não tinha expectativas assim tão altas. O trailer não era assim tão espetacular. Eu tinha porque eu acho que os últimos 3, 4 filmes que vi do Fincher, tirando todos os de início que eu amava de morte, o Seven e o The Game, então a gente na altura já falou que era o meu e o teu favorito, não é, Miguel? Yep. E o Fight Club, que eu não tenho o amor que muita gente tem, mas também respeito como um grande filme. Mas mesmo os mais recentes, como A Rede Social, etc., foram filmes que me encheram completamente. E o Gone Girl também foi um filme que eu gostei imenso. Eu sei que vocês não gostaram. Eu também gosto muito. Também gostei muito. E, portanto, foi uma desilusão enorme sair deste filme como se tivesse visto um filme de um totó qualquer da ação que apareceu agora. É, pá, não senti absolutamente nada, senti aquele estilo. É pá, eu achei que ia ser um filme de um gajo qualquer. E eu gostava aquela excitação de quando comecei de um John Wick ou de ter visto qualquer coisa. Não ser que o objetivo fosse fazer um filme mais ou menos. Se fosse o objetivo, o filme também é bom. E cumpriu, não é? Se o objetivo fosse esse, cumpriu muito bem. Bem. Ah, bem, sim, senhor. Esse é o tu, teu? Miguel, vá, fecha lá. Sim. Então, se calhar, vou fugir à terceira comédia romântica que tinha aqui. Não, vou tentar. Tinha aqui outros filmes de terror, mais ou menos. Mas vou, se calhar, falar do Flash, que para mim foi um filme mais ou menos. Ah, pois. Não, foi mal. Não achei um filme terrível, porque gostei da história. Né? E para já, gosto sempre de uma história que envolva time travel, né? E tudo o que está um bocado à volta disso. E realidades alternativas, não é? Tudo, sim, todos esses conceitos eu gosto mas muito. Ficou meio pateta. Mas epá, eu acho que aqui o maior problema, porque acho que a ideia de ter dois flashes a interagir é engraçada, mas depois os efeitos parece que estás outra vez em 2001, não é? Sim, os efeitos são péssimos. Mas eu acho que o problema nem sequer é esse. Epá, mas história... mas é muito problemático quando tens os dois flashes a falar um culto. Aquilo é mesmo grave. Que é uma, que é uma coisa que o Michael J. Fox já fez bem no Regresso ao Futuro 3, não é? Há 40 anos, ou caralho. Cada vez piores, pá. E porque acho que o filme tem uma história engraçada, arrisca em alguns campos, vai buscar assim outras personagens, já como tinha feito o último Homem-Aranha. Mas depois deste filme, para o Carlos, não viu, para ele perceber bem mais ou menos o que é que se passa. Nem, é que eu a ti percebo que tu vais pelos teus filhos, o Miguel, eu não percebo o que é que foi ver. Eu não percebi qual é a piada deste filme. Não, mas eu esse. O que aconteceu é que o que eles quiseram fazer aqui é eles chegaram atrasados ao multiverso, né? A DC. E os gajos neste filme arranjaram uma maneira de enfiar tudo o que é o catálogo da DC no mesmo filme. Tens super-homens do Christopher Reeve, até tens o super-homem do Nicolas aquele Cage. do Nicolas Cage, tens, epá, tudo é enfiado a martelo, sem grande lógica. E acaba por ficar para o Herman, não é? Um gajo, ninguém pode levar aquilo a sério, se já não era para levar. Não, mas a história do Sim, Flash e mesmo o ator em si, eu acho que está. mas depois o fim, quando muda o Batman, não é? Ah, Aquilo. pois essa piscadela de olho. Acho que eles testaram vários finais e acabou por ficar Mas esse. nesse final, o Carlos está aqui, o Carlos agora vai mal, a gente desliga, vai já a correr. Podes contar à vontade, que não tem Tirar problema. as calças. Não há problema. Até podemos contar à vontade, e em casa também a malta aguenta. O que é que acontece? O Flash tem uma espécie de figura paternal que é o Batman. E o Batman no início é O o Ben Ben Affleck, Affleck, não é? certo? E entretanto o gajo vai para o passado ou para uma realidade qualquer, e aí o Batman já é como é que se chama Michael do Tim Keaton, Burton? George Clooney. O Michael Keaton faz metade. Eu não sei como estou a rir do que o Carlos disse, sabes? Percebes porque é melhor? Porque antes me risse de ser uma patetice do Carlos. Entretanto, o gajo passa o Também filme foi o quase Jorge todo. Clooney, eu que entendo. Passa o filme quase todo com o Michael Keaton, não é? A ser o Batman e a fazer um bom Peraí, não papel, me digas que também apareceu o Mr. Freeze do Schwarzenegger no não Flash. é? Não, porque ele é caro. E entretanto, o filme acaba, o gajo volta outra vez para a realidade, vai ter com o Batman chega e quem sai do carro é o Jorge Clooney. É. E é rir. Rir para não chorar. Não, mas isso mostra que ele voltou, ou seja, que ele mudou alguma coisa e que nunca vai conseguir voltar Não tem para. lado nenhum, está tudo fodido da mesma, não é? Tu vais para aqui, mas que está pior, nem sequer está no mesmo sítio. A mãe dele até pode ser um polvo, sabes lá. Nesta dimensão. Não, mas eu acho que o filme é mais ou menos, não é, não achei horrível, achei a história porreira, o ator também não achei nada mal. E gostei de revisitar o Michael Keaton, claro. E eu gosto destas abordagens em que vão buscar outros atores que faziam de heróis para mostrar também que um herói acaba por ser ali uma passagem, não é? Ao longo dos anos, Mas de no caso vários do bons. Michael Keaton, está fixe porque já está velho, não é? E continua. Sim, mas continua em forma. Sim, mas através já não é aquela destreza física, mas é o artifício e o intelecto. Sim. Epá, e aquele fato do Batman, aquilo é uma cena espetacular. Sim. Adoro. E pronto, era o meu último filme, mais ou menos. Depois tinha aqui algumas menções honrosas, como por exemplo o Elemental da Pixar, que achei também bastante Sim, mais ou menos. fraco. Foi mais ou menos 3 estrelas. É uma pena, não é? E que é de facto uma pena, que também tem um universo espetacular. Aquele do Drácula no barco também, o Last Voyage of the Exato. Se não se perdesse também. Mais ou menos. Pronto, depois tem aqui também uma palermice da Prime, que é o Totally Killer, uma chavala também que volta atrás no tempo. Também vi. Esse não vi. Tem que ver, porque Esse não pronto, vi. tem viagens no tempo e depois acaba por ser O mais ou menos. conceito é espetacular, mas depois a execução é muito A intrigante. execução é muito teenager, não é? E muito. Mas eu Não, é uma acho que mistura de é Scream uma. com Regresso ao Futuro, não é? É, mas assim parece que levam tudo na brincadeira porque são meta e podem, e depois acabam por se marimbar um bocado para a narrativa e Sim, para o e o twist final é um bocado sem espectador. É sabor, né? tirado do cu, não é? Pior que esta viagem, né? Que elas viajam lá numa máquina feita num dia, ou que lá num. Bater pela miúda, É uma sim. cena de lá de tirar fotos, só o nosso amigo de chapéu de coco, não é? Que bate uma palhuça aí. É tipo o professor Já Pardal. não me lembrava. Como é que se chamava esse filme Esse filme é do lindo. Somewhere in Time, por favor. Ainda hoje à tarde fui até aos anos 20. No Palácio do Saco. No Muito Palácio bom. Foi este é, palácio esses filmes do Saco. do NFT que a gente descobre. Também Ah, eu tenho como. aqui o meu terceiro filme, mais ou menos, acho que tu viste também, Miguel, e tenho ideia que Diz achaste lá, também diz mais lá. ou menos, que é aquele passado num contentor de um filme espanhol da Ah, da Netflix, o grávida. Nowhere, É mais ou menos também, da sim. grávida dentro do contentor, sim. tem ideias muito interessantes, não é? Tem algumas cenas giras e cativantes, tendo em conta que aquilo é um espaço muito fechado e muito restrito para fazer acontecer o que é que seja. Mas depois parece que falta sempre qualquer coisa e parece que nunca deram um passo que podiam dar, seja ali na relação com o marido, seja no universo que está criado à volta, né? Que a gente percebe que está ali um universo um bocado protofascista Sim. criado à volta daquilo tudo, mas nós nunca exploramos nada disso, quer dizer, acabamos de ficar ali um bocado fechados no contentor com ela e pronto, e não desgostei, mas também não gostei, foi um filme que viu-se mais ou menos, Opa, não é? sim, aquilo também, naquele contexto, tens só uma pessoa, não é? Num contentor, está bem que ela está grávida e tens toda depois a questão com o bebé e não sei o quê. Mas aquilo depois também é difícil, tu tens ali muitos. Ou Os seja, oportunaste? eles percorreram todas as peripécias possíveis ali, né? Sim, eu acho que depois começou a parecer um bocado exagerado, né? Por exemplo, o Pedro está a montar-se o puto nasce, e depois Mas... tem a parte dela estar com o puto lá Não, dentro, não sei ela tem o puto lá numa cena também. E depois o filme é super agreste, não é? Visualmente. o quê. Mas depois... Sim, o filme tem cenas muito Tem duras, cenas duríssimas, visualmente. sim. O filme é espanhol. Ah, pronto. Mas pronto, mas tem essa mistura, Digas né? mais Que tem nada. coragem para fazer essas cenas mais violentas, mais, eu diria até pouco comuns, não é? De vermos no cinema, mas depois parece que exagera e começa a arranjar tipo mil e uma coisas para acontecer dentro do contentor Sim. para arranjar tempo, né? Para fazer ali hora e meia, hora e 40, e acho que podiam ter se calhar fugido um bocadinho com recordações, com Sim, memórias podia do ter passado, seguido, com sim, concordo. coisas que levaram àquele universo, né, que estava ali criado e fugirem-se um bocadinho do contentor, se calhar também tiravam um bocadinho o fator de isolamento e de quase ali de claustrofobia que é criado, mas pronto, mas senti que faltou qualquer coisa para o filme Como é que se perdurar nas chama? memórias. Dissemos o nome do filme, não? Nowhere. Nowhere. Nowhere em inglês, que é o que aparece aqui no Letterboxd, em espanhol não sei se tem outro nome, Mas faço ideia. estes survival movies, não é? Têm sempre este problema, que é, acabam por ser sempre um bocado planos nesse aspecto, não é? É sempre um bocado um episódio do MacGyver, não é? Ver o que é que eles conseguem fazer a seguir e o que é que lhes vai acontecer a seguir. Já. Sim, mas o filme, até ela entrar, até estar no contentor dentro do mar, Sim, o filme sim, sim. é muito bom. O filme tem aquela cena que eles estão O contentor. no caminhão e depois há aquela cena que são parados, etc. E há ali uma tensão mesmo credível e real, não é? E, portanto, o filme desenrasca-se muito bem até chegar à parte do isolamento. Depois, na parte do isolamento, é que acaba por ficar inventar, se calhar, um bocadinho demais. Mas Sim. pronto, mas dentro do que normalmente aparece na Netflix, até não foi muito mal. Sim, é mais ou menos. Tá onde... Mais ou menos é o standard, né, da Netflix. Nestes Exato. filmes, eu acho que o último que eu gostei mais foi aquele das gajas que estão lá na antena. Como é que esse filme Ah, se chama? mas isso é Também não é mau. 2022. Esse é Correto, tem porreiro. uma sequela, acho eu, pelo Vai, que vi. vai, vai. Esse filme foi um sucesso. É, né? Um sucesso inesperado. Não sei se no É. cinema, se no stream. Mas pronto, lá está. Eu Aí vi. tens uma dinâmica de amigas, não é? E há ali um twist de Sim. eco. Pronto, acaba por ser um bocadinho diferente nesse aspecto. Mas esse filme tu vais para lá pensar que é uma bosta, né? E é fixe. Opa, sim, e Tens depois. esse efeito. Eu agora Né? sempre que subo uma antena lembro-me logo desse filme, quer dizer. Exato. Eu é só quando são antenas mais de 1 km. A partir dos 980. Começa a olhar. Ixi, é melhor dar o telemóvel. Com velcro. Alguns gajos têm fibra em casa. Eu é que tenho antenas aqui na serra, caramba. Eu é que posso subir a antena. Tens que ser tu a fazer a versão portuguesa. Exato, fazia na serra. Muito bem, Bom, Pedro, e o teu terceiro filme, o mais meu ou menos? terceiro e as minhas menções honrosas. Há um filme que podia ser muito bom, que eu nunca tinha ouvido falar. Que eu nunca tinha ouvido falar. Até o dia em que saiu, não é? Como acontece quase sempre nos filmes Netflix, que é o Leave the World Behind, em que Ah, sim. ressuscitam a. Como é que ela se chama? Pretty Woman. Julia Roberts. A Julia Roberts é Julia Roberts. ressuscitada. Pá, e que de facto é um filme que tem um potencial imenso. Eu até acredito, se calhar, o livro, né? Isto é baseado num livro famoso, leva esta coisa mais a fundo. Mas aqui perde-se muito, o filme perde-se muito, acabas por chegar ao fim e o foco até nem ser bem a história que nós estamos a ver, não é? O foco é a outra treta que está a acontecer em paralelo, que há uma miúda que anda lá aflita para um lado e para o outro com um problema existencialista de teenager. Já viram os dois? Já e gostei mais do que estava à espera. Pronto. Acho que foi um filme a que faltou um grande realizador. Acho que se fosse um filme que se fosse. Pois, não, um este filme é mau. Um Fincher, um Spielberg, um gajo qualquer desse género, acho que tinha sido um filmalhão. Este filme podia levar, aqui testosterona à bruta, que aguentava bem. Sim, mas, sim, sim. O filme tem todo. Eu não queria dizer o conceito, porque tal, o conceito se calhar é mais do que batido, né? O conceito de fim do mundo e aquele. Tu uma vez disseste sobre esse filme no chat que aquilo era como se tivessem juntado os maluquinhos todas as conspirações, pois, e tivessem feito tudo no filme. Pois tem tudo, eu acho que isso teria resultado se fosse bem realizado, ou seja, se fosse equilibrado dentro dessas maluquices todas e conseguissem fazer ali uma coisa com personagens mais reais, mais credíveis. Agora, achei, por exemplo, o final, achei delicioso, aquele final quase final de homenagem ao formato físico. Sim, mas isso é uma estratégia de fuga, não é? Porque ou era isso ou era... Claro, é enganar totós como eu, não é? É uma coisa para satisfazer totós como os nerds normalmente vão ver estes filmes e que gostam. Mas, eu depois de ter visto as primeiras reações, estava à espera de ser um filme muito tamanhoso, muito mauzinho, e acabei por não só não me dar sono, o filme ainda tem para aí umas duas horinhas, passa as duas horas, e eu estive sempre ali interessado a ver o que é que ia acontecer, o que é que aquilo ia dar no final. E, portanto, só que isto é um filme, não é? Que imagina uma linha, não é? Tens uma linha, e estás constantemente a sair bifurcações daquela linha principal, não é? Nada se resolve. Sim, mas depois nunca levam lado nenhum, não é? Eu acho que o que resulta melhor no filme é aquela dúvida se tu não percebeste aquele pai e filha que aparecem na casa, se aquilo com que objetivos aparecem ali, não é? Tem ali meio purge, tem ali um componente meio purge, meio housebreak, não é? E eles conseguem criar bem essa dúvida durante ali 20, 30 minutos, tu ficas mesmo na dúvida do que é que se passa ali. Essa linha não serve para nada. Essa cena de terem aparecido lá como quase como isso é um bocado, não sei. Acaba por ser a beleza desse filme. Nenhuma linha se resolve, só a linha da miúda, que tinha de facto um problema que resolveu. Sim. É certo, verdade, sim. Isso tem... E era o único resolúvel, não é? Tudo o resto era. Tá... Não, e depois fazem, não é? Aquele momento de exposição, assim, super gratuito no final e explicam tudo, não é? As três fases de repente. E tentam criar ali quase uma paixoneta entre a Julia Roberts e o. Também, um momento esquisito. Ela dançar também não resulta. É que fica esquisito. É aquela cena da dança, não sei se é, a propósito, se não, mas. Eu acho que não. Até me doeu. Sim, foi completamente estranho. Por isso é que eu digo, eu acho que o filme é mal realizado. O filme, se fosse realizado com outro tom, com um tom muito mais sério, muito mais. Mas a fotografia tem coisas engraçadas do gajo, não? Do Sam Esmail, que é o gajo do Mr. Robot, não é? O que é que ele fez? Pois não sei, o Mr. Robot via 3 ou 4 episódios da primeira temporada e depois não voltei. Uma coisa que me irritou. Sim, eu vi a primeira e a segunda, depois também deixei. Mas eu gosto de algumas geometrias que o gajo usa nos planos e isso. Uma coisa que me irritou foi o CGI, né? Aqueles flamingos em CGI, pá, vão todos, matem-se, né? Sim, isso também. Mas e as brincadeiras com os planos e com a câmera que o gajo faz, exagera à torta direita. Esta questão da natureza, de repente começas a pensar que estás no happening, não é? Do Xiamané. Isto é filme, tem muito Xiamané, não é? Knock the Cabin, Happening. Sim. Enfim. E depois, entretanto, das minhas menções honrosas, posso dizer, por exemplo, a Barbie e o Oppenheimer, não é? Que prometiam mundos e fundos. Apesar de irem ganhar tudo o que há para ganhar, não é? Porque não dar um prémio à Barbie. É ser machista e não dar o prémio ao Oppenheimer é ser insensível para com o sofrimento japonês. Tens o Scream 6, não é? Que também foi pá. Eu gostei até. Mais ou menos. A facada, tudo a apanhar facada. Vamos voltar a falar do Scream 6, meu Deus. Miséria. Só um xixi, já continuamos a dar-me facada. O Scream agora está na merda também, não é? Pois está, porque a gaja disse que mal... Disse mal de Israel. De Israel, fodeu-se. E a outra saiu também, acho que vão ter que ir buscar a Neve Campbell de emergência. Pois, e o aquele polícia, não é? O gajo do documentário, como é que ele se chama? Qual? O Dewey também. O Dewey, o Arquette. Sim. David Arquette. Bah, e depois também vi um que achei mais ou menos o que é, para o resto da saga, uma melhoria, que foi o Hunger Games. Eu também gostei do Hunger Games, pá. Porque... Mas é oficial. É oficial, é uma prequel. É mesmo da saga oficial, não é? E eu gostei, até te digo porquê, porque este filme é grande, não é? São 2 horas e meia, mas são 3 filmes, são 3 histórias, ou 3 fases, que isto na mão de um gajo mais desonesto fazia uma trilogia nova. Verdade. E os gajos fizeram os 3 filmes num, não é? Conseguiram fazer ali a ligação entre ele. Pá, que é uma história de subida ao poder, não é? Mas... que não é uma xaropada teenager como... Mas tem as mesmas personagens dos outros filmes com outros atores ou são outras? Ah, eu não sou a melhor pessoa para falar das outras, que eu só vi o primeiro e metade do segundo, depois nunca mais continuei. Mas é o gajo que é o pai do Jack Bauer, como é que ele se chama? Kiefer Sutherland. Donald Sutherland. Donald, sim. É o Donald quando era criança, ou quando era menino. Mas, ok, não é, portanto, tão é quando eu acho que eu vou dar 12º, né? A partir daí. É mostrar um bocado a ascensão dele, não é a ascensão sim. total, mas tem ali... Tem que ver, é por acaso que eu gosto da saga. É a ascensão dele, é a criação dos jogos, a maneira como se tornaram estes jogos que nós conhecemos. Mas depois aqui eu tenho uma primeira parte, que é uma espécie de uma prequela dos jogos, não é? Apesar dos jogos já existirem há 10 anos, para te explicar... como é que funcionam aquelas políticas... Já está no seu Joaquim, ou não? Tá. Tá. Depois tem uma segunda parte, que daria um segundo filme, que é a parte dos jogos propriamente dita. Sim. São para aí 3 partes de 45 minutos, são mais ou menos assimétricas. E depois tens o fim, em que o gajo vai lá para um sítio qualquer, pronto, que é um idealista comunista, não é? Para se transformar num líder... da extrema-direita. Ah, pronto, faz lembrar um caso. Tem uma estrutura muito, muito fora do resto dos filmes. O filme é grande, mas é sempre a andar. Achei só que se estende. A parte pior do filme é o Hunger Games propriamente dito, porque é uma seca do caralho. Seca e não está nada bem feito. Eu acho a arena e. Escuro, está muito fatal. Mas depois é isso, é um filme um bocado mais adulto e mais negro, mesmo na relação deles, os dois. Tem coisas bastante interessantes, sim. Foi uma boa surpresa, apesar de ser mais ou menos, não é? Porque é bom em relação a falar muito bem se achou do filme, senão sai do top. Todos os outros que eu vi, Hunger Games, são uma bela bosta, não é? São terríveis. Não achei. Não, pá, o primeiro é porreiro, mas os outros são fracos, eu acho. Agora já não me lembro, já havia muitos anos, mas até tenho ideia que gostei mais do segundo ou do terceiro do que do primeiro. São quatro, porque dividiram. Dividi em dois, né? Terceiro, sim. Pois, sim. A revolta. Eu tenho ideia que o Doutor Sérgio gostei bastante. Eu vinha do livro e não estava preparado para este tratamento de teenager, não é? Não, de maneira nenhuma. Ok, pois o livro. Pronto. Acho que estamos mais ou menos despachados. Tá mais feito. Ou menos. Temos que acabar com uma piada, mais ou menos, não é? Não pode ser nem boa nem má. Ou seja, nenhuma das pistas até agora. Então não posso ser eu, que as minhas são todas más. Porque Miguel diz lá uma piada, mais ou menos. Então. Piadas, sou péssimo nisso. Qual é, assim, o tipo mais rico que tu conheces, Miguel? Ai, não sei, não estou a ver. Mas sinto que tu me vais dizer. Tens alguém que conheces que seja muito rico ou não? Quem é que eu conheço que seja... Não, pá, não, eu só conheço pessoas... A mais rica que tu conheces, quem é? Se calhar um amigo. Como é que tu fazes cócegas a esse teu amigo? Os dedos. Gucci, Gucci, Gucci. Ok. Essa não é mais ou menos. Calma. Eu vou buscar só o carregador do computador. Está bem, já vou. Ah, ok. Está muito engraçada essa.